O tema hoje é a tua fé te salvou ou te curou, no caso. Salvou ou curou, no caso. Quando a gente fala, em primeiro lugar, a tua fé, a nossa fé, o que é fé? Fé é acreditar que nós podemos. É acreditar, digamos assim, que nós estamos, às vezes, passando por certas dificuldades emocionais, como o tal de estresse, como o tal da depressão, como o tal da ansiedade, e nós podemos sim nos curar ou nos salvar dessas enfermidades emocionais. É claro que através de uma fé raciocinada, gente, não é de uma fé cega. O que é uma fé cega? Uma fé cega é ter uma fé em Deus, em Jesus, nosso Mestre Maior, em Deus, nosso Pai, bom, justo, verdadeiro, mas quando a gente sai de casa, a gente não enxaveia a porta. Não. Aí não dá, né, gente? Então, você pode ter fé, mas sai de casa e enxaveia a porta, porque senão o ladrão vem e vai te roubar as coisas que tem dentro de casa. Então, a fé raciocinada é essa. No momento em que nós quisermos nos, digamos, salvar ou nos curar, emocionalmente através da nossa fé, não é só a nossa fé raciocinada que às vezes vai resultar numa cura 100%. Nós vamos precisar de um trabalho de um profissional que nos ajude, a abrir às vezes a nossa mente, ou um psicólogo, um analista, um psicanalista, ou mesmo um centro espírita. Nas consultas fraternas, nas consultas espirituais, nos passes. São todas as ajudas que, através desses auxílios, nós podemos nos curar emocionalmente dessas tão famosas doenças, né? Estresse, ansiedade, depressão, que é o mal do século, né? Que o que é depressão? Depressão é nós sofrermos aquilo que, de repente, nós passamos no passado. Sofrermos, digamos assim, algo que está lá atrás. A gente entra em depressão. Ansiedade é sofrermos por aquilo que pode acontecer no futuro. Quer dizer, não tem justificativa. Então, se nós começarmos a ter esse tipo de pensamento, que é o quê? Que é um pensamento racional, é uma fé racional e não uma fé cega, bom, é o primeiro passo que nós vamos dar para nos curar, para nos salvar desse mal. Passando para a questão da cura de um nosso corpo físico. Digamos que nós tenhamos um problema bastante grave. Hoje, o que é bastante grave? Está em voga hoje, né? Está em alta os problemas de cânceres, carcinomas, melanomas e outras coisas mais. Bom, aí o problema é físico. Provavelmente seja algo emocional, que há muito tempo vem vindo, passou para o nosso perispírito e o nosso perispírito mandou para o nosso corpo físico. Que são aquelas doenças, às vezes, kármicas, algumas talvez problemas genéticos. Então, como é que funciona, digamos, uma cura, às vezes bem sucedida, de um mal desses? Ou às vezes até outro mal também. Problema de coronária, problema de... Bom, se eu tenho problema de coronária, que eu tenho problema de, digamos assim, de entupimento de veias, isso e aquilo, bom, eu tenho que ter fé em mim, em primeiro lugar, em diminuir gordura saturada, em, no meu caso, baixar um pouco o peso, não ingerir bebida alcoólica e ter fé e procurar um médico para que tu possa fazer tudo isso aí dentro de uma fé raciocinada. Porque se nós acreditarmos somente numa fé cega e que Deus vai nos salvar milagrosamente, não. Até Jesus dizia. Eu não sou assim muito apto aqui a falar as palavras de Jesus, porque eu não consigo decorar direito que nem o Mickey. Mas Ele mesmo dizia que as pessoas falavam que ele era o curador, que ele fazia curas, ele curava leprosos, ele curava pessoas que não enxergavam, ele curava pessoas que eram aleijadas. E ele mesmo dizia que a tua fé te curou. A fé da pessoa tinha curado ele. Tinha se curado a si próprio. Bom, hoje, se nós passarmos por um problema de câncer, por exemplo, em primeiro lugar, nós temos que ter fé, nós temos que ter a fé raciocinada de que nós acreditarmos em nós próprios que nós vamos nos curar. Ter dentro de nós o firme propósito da cura. Mas, se nós não arranjarmos, digamos assim, um profissional capacitado para isso, ou um que trabalha, dependendo da área onde está essa doença, nós vamos ter que procurar um especialista e junto com ele, e junto com a nossa fé raciocinada, acreditando em nós mesmos, bom, nós podemos sim obter cura. Podemos. Tem um caso que aconteceu há um tempo atrás, de uma pessoa que tinha fiquei sabendo, né? Tinha um carcinoma, um edema carcinoma, começou na bexiga. Arrombou a bexiga, foi para o intestino grosso. Bom, a cirurgia dele foi extremamente complicada. Mas existiam tantas pessoas fazendo correntes de oração. Aí são as pessoas que, através de uma fé de oração, uma fé, digamos assim, talvez não tão raciocinada, mas através da oração, tu move tantas energias, tu move tantas coisas boas em relação, em direção, convergentes àquela pessoa que está passando por esse problema, que isso são verdadeiros milagres da energia. Milagres não existem, mas são verdadeiros feitos da energia positiva. Essa pessoa sofreu uma cirurgia extremamente complicada. E ele saiu praticamente, não precisou usar bolsinha de colostomia, não precisou usar bolsinha para fazer xixi e tal. Tá. Ele teve que fazer lá não sei quantas sessões de quimioterapia. E está bem. Vejam bem. Ele não sei se ele tinha muita fé. Eu não sei. É um cara que conheço há bastante tempo. Mas as pessoas que rodeavam ele, tantas missas, dizem que missa não resolve. Resolve sim, gente. Quando a gente manda rezar uma missa, nada contra isso. Resolve sim. Porque se a gente tem fé e a gente coloca aquele nome, que nem aqui a gente coloca os nomes das pessoas lá, fulano de tal, e vai para a mesa de radiações aí, por que não uma missa não resolve? É claro que resolve. Resolve sim. E a oração, muitas vezes a reza do terço é aquela oração repetitiva, mas que as pessoas elas conseguem ter dentro delas de que aquilo vai realmente resolver para tal pessoa. E por que não resolveu? Resolveu. Para aquela pessoa resolver, gente. E outras pessoas que passaram pelo mesmo problema que essa pessoa aí, também me falaram essa mesma história. Que muita gente rezou, muita gente se preocupou com essas pessoas. E através da oração, através da fé nessa oração, mas uma fé inabalável, né? Uma fé que tu ora realmente dizendo, não, ele vai se curar. É uma fé assim, né? Funciona, gente. Como que funciona? Funciona bem. O Espiritismo, ele prega sempre a fé raciocinada. A fé, digamos assim, pensada. A fé racional. Nós, dentro de uma casa espírita, tanto aqueles que estudam aqui como aqueles que trabalham, nós já temos um outro tipo de segmento nas orações. Nós achamos que a oração repetitiva muitas vezes não resolve nada. Por isso que a gente às vezes faz uma oração, cada um faz a sua oração ao deitar ou a levantar, ou durante o dia faz uma pequena meditação, através de uma oração verbal, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus por estarmos com saúde, por ter melhorado, por nós termos melhorado de alguma coisa que estava mal, por termos, digamos assim, termos superado certos vícios que antes a gente não conseguia superar, através do quê? Através da meditação. O que é a meditação? A meditação é o momento em que tu tem a fé raciocinada. É o momento em que tu, interiormente, afasta, de forma positiva, é claro, todos os pensamentos ruins e atrai todos os pensamentos bons, todos os pensamentos elevados, pensamentos de amor, de caridade, de humildade, de paz, de harmonia, de desejo de que haja paz mundial, paz estadual, paz federal. No momento que a gente entrar em sintonia com esse tipo de energia, com esse tipo de pensamento, o que acontece com aqueles irmãos que de repente são nossos pequenos obsessores, os espíritos que às vezes não são tão bons? Eles se afastam, porque é uma frequência, gente. É uma frequência, e nós mudamos a frequência do rádio. Bom, tem gente que não gosta dessa música, vai embora. É a mesma coisa quando nós meditamos e quando nós pensamos nessa fé raciocinada. O que que acontece quando nós afastamos os irmãozinhos que às vezes não são tão bons? Ora, vem aqueles que são bons. Vem aqueles que eles sintonizam com o nosso, com o nosso dial, como eles dizem, né, no rádio, sintonizam com a nossa frequência, e são aqueles que concordam com essa fé raciocinada e com aqueles pensamentos elevados, aqueles pensamentos bons. Gente, isso não é tão difícil de fazer, mas aprender a meditar, em primeiro lugar, a gente tem que ter fé de que a meditação, ela nos transforma. A meditação é a fé pura, é a fé racional. Então, meditar é o quê? Era isso vem do Oriente, né? Dos chineses, da época, que os orientais, eles são mestres em meditação. Nós aqui, os ocidentais, já somos um pouquinho mais grosseiros nesse tipo de coisa aí. Mas não é impossível aprender, gente. Então, no momento que a gente consegue meditar, pensar racionalmente naquilo que está acontecendo com nós, naquilo que, de repente, nós temos de ruim, e nós elevarmos o nosso pensamento acima daquilo que nós estávamos, pensar em Jesus, pensar num sol grande, brilhante, que aquilo é sinal de Jesus, é algo que brilha, é algo fenomenal, é algo bom, é algo bonito, é algo que te faz feliz, só vai atrair coisas boas. Então, sobre a questão da tua fé te salvou, ou a tua fé te curou, basta nós termos realmente essa fé, mas a fé raciocinada. Mais uma vez, não é aquela fé cega de dizer assim, não, eu vou deixar o portão aberto, eu vou deixar a minha casa aberta e Deus vai me proteger. Não, não funciona desse jeito. Se nós queremos uma cura física, fé raciocinada dentro de nós e bons profissionais. Uma casa espírita nunca vai dizer, os atendentes de uma casa espírita nunca vão dizer assim, ó, larga os remédios que o médico te receitou. Nunca é falado isso. Por quê? Porque existe um respeito muito grande à medicina, à tecnologia da medicina, que está hoje avançada, mas tão avançada, que está fazendo verdadeiros milagres, sim. Então, ninguém vai dizer, larga esses remédios, mas muda a tua atitude. Não larga os remédios, muda a tua atitude. Então, essa até fica como uma proposta de meditação, né? Sobre as nossas atitudes.